badalos e vozes alegres que davam passadas pesadas na neve. Cantavam e riam em grande euforia. Na festa das renas toda a gente se divertia. Tocavam tambores e dançavam em roda. Faziam concursos e desfiles de moda. Saltavam fogueiras, rebolavam pelo chão. A festa das renas é uma grande animação. Limão, limão, tocam os badalos para o jogo do peão. Limão, limão, chamam os badalos para o festival da canção. Limão, limão, tocam os badalos para o estilo de moda. Limão, limão, chamam os badalos para a dança da roda. Ouvimos badalos e vozes alegres que davam passadas pesadas na neve. Cantavam e riam em grande euforia. Na festa das renas toda a gente se divertia. Tocavam tambores e dançavam em roda. Faziam concursos e desfiles de moda. Saltavam fogueiras, rebolavam pelo chão. A festa das renas é uma grande animação.